direto é nessa ao norte, né, Lázaro? Atenção ao tráfego, nossa posição de 12 horas, 7 milhas, com deslocamento sudoeste, está cruzando o nível 060 em atenção até 160, é um alfa tendo 72. Certo, 869. Xenome 143, completa final, Xenome 2, Salvador, 11895. Passando o Victor Charlie até o contrário. Temos um tráfego, a proporção de 12 horas, 17 milhas, com rumo oposto, mantendo 3.500 pés, a Alfa Charlie 90. Papai Romeu no Golf, informa o tráfego 12 horas, 16 milhas, com rumo oposto, cruzando 060, descida para 5.000 pés, a Papai Papai 4. Romeu Golf, não há outro tráfego para informar nesse setor, tem a frequência livre para a coluna falsa e o robô. O Xenome 143 tem pouso autorizado, pista na 0, vento nos 50 graus, com 8 nós. Sempre for na 0, na 0, na 3, linha 1, na 4, 3. Sonave, decolagem 4-4, controle no 208. 208, boa. Dael, subou para o nível 320. Dael 320, 699. Você vai copar o meu até o Juliette Serra? Juliette Serra, acione o código 0122, o ajuste padrão 903, vou na proa do farol de Itapuã. Zone 6999 da Azul, quando possível, mostra. Ele somente liga o azul 6999. Sim, é cedo, o azul 6999, obrigado. Temos Vitor Charlie Pérez, está reautorizado, descida para 2.500 pés, aguardando um mudança de regra para pouso visual 917. 7 modificadas, 1946, Vitor Charlie Pérez. Trigo 1966, estabilizado, ILS X-Ray, já pista de... 118, decimal 95, gol 1166. Vem, ou 1869, chame Recife agora, frequência 1.28, decimal 8 e alterna 1.26, decimal 0. 1.28, alterna 1.26, 0, 1.89. Xenem 143, segue Alfa, chame antes da Juliette. De pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 89. E pouso no 0, 1166. 143, 143, 4. Acima ativa, autorizado alinhar e manter a pista no 06201. Polo 66 no solo 49, livre direito no 211. Direito 211. Salvador, boa tarde, 966, Largo, Livro Assis, Taxista, Santos. 1166, segue Alfa, Juliette, para o portão 08. Alfa, Juliette, 08, 966. Nada e pronto, 966, 201. Autorizado de decolagem, pista 0, vento na 3, 0, 08, 9. Nada decolagem, 966, 201. O piloto da Júlia Torres está livre de descida para aqui, Space. Aguarda transferência de comunicações. Azul 6919, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 133 decimal 25. Gente, 251-3325, alterna Azul 6919, boa tarde, legal. Decolou 5-1, controle na 201, bom, volta à próxima. 201, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, Xanem 62, 01. Xanem 6201, detalhes estão em contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. Autorizado Leda, 360, 6201. Obrigado, Vitor Tchau Lopes. Copia Guarulhos? Copia, Santos 2897. Salvador Guarulhos, 320, nível autorizado, vento 10. Decolando a pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Morte, 1208, controle, 5523, responde. ponta na curta final da 97, eu pessoal aposto na 90, Sarissa. Gente, você vai prosseguir para o final da 97 e vai gerar uma base para a 90, ok? Ok, muito obrigado, muito obrigado. Ok, tomara pelo pronto, tá? 3, 2, 4, 7. Hotel Juliette Serra, chama 2, Salvador, 11895 e tem motos. 11895, grato, Hotel Juliette Serra. Azul 2591, está 10 milhas para Coral, serviço radar encerrado, suba para o nível 160 e chama Ilhéu na frequência 9201. 60201. Número 2. Direto, número 2, é encontrado para o Juliette Serra, Hotel Juliette Serra. 1014, tudo para o nome que a gente na proa de Paris para estar ingressando no corredor Interlagos. Cruzamento, ok? Vitor Sérgio, até já estou em contato visual? 1-0, reporte final. Falta na final do 1-0, Vitor Sérgio, até. Azul 4206, pronto, ponto de espera que são zero. 4206, mantenha o ponto de espera e aguarde. Ok, vai manter o ponto de espera, 4206. Olha, até o pouso autorizado, pistando a 0, na turma 50 graus com 7 notas. Sete Serra, da presente, autorizado o cruzamento 2, turma 0, 2, 8, reporte para girar base. Cruzado o cruzamento 2, turma 0, reportará para girar base, até o outro lado. Seu 206, ali mantém pista no zero. Ali mantém o 4206, pista no zero. Olha, até o no solo 57, livre direito, 1-2-1-1. Prossiga. Agilete Serra, autorizado final do 1-7, a parte curta final. Autorizado final do 1-7, contará o Sérgio Serra. Aguarde um instante, já verifica aqui no sistema. É, confirma pra mim a matrícula é Papá Romeu, Serra Hotel Serra, Papá Tango. Deixa eu aguardar um instante. Boa tarde, Léo Serra, curta sinal 17. Boa tarde, Léo Serra, autorizado o polo do pistão 17, vento 15, 0 graus, 089. Baixado, travado, Otávio Léo Serra, autorizado o polo. Eu estou sem controle 208. 208, 4206. Salvador, Salvador, New Crest, decola da 17, primeira curva à direita do Axé, 1208, controle, 0133 no transponder. Azul contra 206, botado está em contato aberto, letra número 350 na saída PUCA. 350, para 206. 0 no FAT. Está Serra, prossiga. Está repórter para ingressão na 7. Então, Emerson, no November, Salvador para a Serra, November, India, Charlie, Ereceu, no 05, decolando no 7, curva à direita, corredor Axé, restrito 1000 pés, até liberação do controle. 1208, controle, acione no transponder 5475. Pessoas a bordo? É, 3. Também, para a gente chame a torre agora em 1895, que é legal, no 0 no 4. Agora chamar a torre em 1895, falando da pista. Três ataques até a interseção, reporte para ingresso, o eco do 90. 3897 está autorizado, chame para o táxi. Olha, para o táxi, está 3897. Arrumei o voo de alta linha, mas está ingressando, descendo agora, passando 8.7, está para ingresso nos corredores de alta temperatura. Aqui é o Roberto Lima, deixa para a fita dos corredores, o ajuste em Salvador, 9.04. Sentiu? Obrigada. Ponte na Quebec, vou decolar ali, assim eu alinho o senhor, ok? Eco Zulu November, autorizado a alinhar e manter no 7, reporte quando pronto para decolagem. A gente mantém a posição aberta para a Serra. Correio November Alto Whisky na proa da rotatória visual com a 17. November Alto Whisky prossegue. Final da 17, aguardando a autorização de pouso. Informo para a Alfa 31, no época do novembro, alinhando para decolagem da 17. Gente, o tráfego segue para aproximação da 17, November Alto Whisky. Atrasado decolagem no 7, vento no 30 graus com 9 graus. Azul 2712 para puxa o planeta na faixa 3. Autorizado, senhor Sotaque. Autorizado, chamada para o táxi 2712 Azul. Toma, vai me decolar o 06, controle 1208. Recife agora, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, alterna 12545, o azul 4206, boa noite. Controle na 208, decolhe 06. Por gentileza, com o Ecozulo November. Aqui é Ecozulo November, suba sem restrições para o nível 105, o ajuste 104. Ecozulo November. Tango Ecozulo November, controle. Ecozulo November, é a Torre Salvador, prossiga. Decolar, tá se escutando isso. Acho que o senhor não tá conseguindo me receber. Decolou 06 e o controle em 1208. Assim, irmão, realmente estava recebendo agora 5x5. Vai chamar 208, não é? Gente, bagulho. Salvador, boa tarde, só passa agora Ecozulo November. Ecozulo November, como recebe o controle? O presente está autorizado direto para o destino, suba sem restrições para 1105 e informe seu estimado pouso. Direto para destino com a acelera para 1105, está estimando pouso 2125. Copiado. A pista no 0, vento no 40 graus, 79. A linha decola no 0, está 3297. Alexander Rasquinski no solo 09, prossegue Pátio Mata. Autoridade Backtrack, a parte livrando. O Hotel Serra ali mantém no set. O solo é o azul 2712. Agora estamos com a Ferrotáxi. Nós temos 67 a bordo, 67 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador. Zero táxi, cliente Alfa, no ponto de Ferro 0, torre 1895, TNH 1014. India e Alfa, ponte espera da 10, São Mateus 1895, o azul 2712. Controle Salvador, boa noite. Tá 3897, decolou faixa 1017. É 3897, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, autorizado o Lidl. 320, autorizado o Lidl, tá 3897. Serra de Colômbia, 02, controle 1208, até regresso. 08, até volta. Olha, Papa Romeu, Serra, Hotel Serra. Papa Romeu, Serra, Hotel Serra, subiu para 1.003 no corredor Cheio, informe no Farol da Barra. Até uma hora. 712, está próximo ao ponto de espera da terceira onda. 2712, muito boa tarde, autorizado. Alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 89. Autorizado alinhar, foi decolada 10 para azul 2712. Voo 645, com informação. Mais autorização para vitória 360. Voo 645, sábado, vitória 360, aguarde coordenação, saída com o controle. Guardando o nome da Guadalhães, né? Apreciado, sim, da Elvo. Vamos, Salvador, uma boa noite, né? Copia no 645. Salvador Vitória, 360 autorizado, via peso do 44, decola da pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, ponto seguro. 1208 controle, 5537 transponder. 3-0 autorizado, conforme a primeira da via pelo 44, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, ponto seguro. É, controle 1208, decima 8, aciona 5537, gol 9645. Amanhã você vai estar com o espécie no mesmo. Chama, obrigado. Serra Hotel, Serra não vai estar para o farol não, solicita regresso. Serra Hotel, Serra para regresso, confirma? Afirmativo. Aqui, o Serra até a Serra, será necessário ingressar no corredor Interlagos. Se apresente voo em prol de Paripe, Serra até a Serra. A ideal é a 350. 350, Paripe, Serra até a Serra. A 5, controle 1208. 1-0, Tabaté. Decolada 1-0, curva direita, Dael, Leda, motiva a saída. 1-2-0, decimal 8, o controle. 5-5-3-1, no transporte. Correto, chegando para o GBX na mesa, você não é menos que o nosso. Gol 645, posição 2. Gol 645, posição 2, autorizado, chega para o cidade. Autorizado, vai chamar ataque, gol 945. 129, Salvador Galeão, uma centena, nível autorizado, Diego 677, após sair conforme a rota. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída coral. 1-2-0-8 controle, 5-5-4-6 no transponder. Correto, chame para acionamento, parte militar. Baixo militar, chama o cara. Muito pedido, senhor Léo, autorizado o táxi, chame para ingresso no baixo principal. Hotel Serra está autorizado a rotatória da presente. Charlie Hotel, autorizado ingresso no baixo principal. Táxi até a Lima, atentando ao falando da Infraero. Chame na Lima. Hotel Serra, chama agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 2295, Serra. Salvador, Hotel Serra. Hotel Serra, prosseguir final do 97, reporte no través da RMAR. Que horas é o plano? Sabe o horário da OBD? É 2058. Gente, Isso, assim que chegar no sistema, a gente chama pra foto. Ok, obrigado pelo seu esforço. Tá passando o Vitor Charlie Odell. Segue via Lima, Mike, Quebec. Da Quebec, chame a torre em 1895 para cruzamento da pista. Contato chegou no 645, está com 1-42, a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternado Galeão. Lima 45, segue via Índia e Alfa, no ponte de Gradão 0, torre 1-895, QNH 1-0-4. Índia Alfa, 895, 1-0-4, gol no 645, na Índia. Está autorizado o cruzamento da 1735 até a parte. Está no final 1-7, Serra, Serra. Continue a aproximação, aguarda a autorização, Serra, Serra. Pois é, Serra. Voo 645, autorizado, Linhares decolar. Estala 0, vento 140 graus, 069. Vem decola 1-0, voo 1-645. Até a Serra, pouso autorizado de 1-7, vento 1-4, 0 graus, 7-9. Ele pousa 1-7, Serra, até a Serra. Nós, autorizado táxi, chamo na hotel. Da presente, Zulu da Alfa Lima. Autorizado o cruzamento, chame na taxa ideal. Ao Sierra, no sol, aos 2, 3. Prossegue 4, 5, estaciona a frequência livre. Autorizado o táxi via Alfa Juliette, parte principal, no ponto de espera da pista 1-0, chame a Torre Salvador 1-895, QNH 1-0-4. 1-2-9, coisa de atrasagem, Alfa Juliette, ponto de espera da 1-0, chamará em 118-95. Romeu no Golf, boa tarde ao controle, prossiga. pressione código 0222, o ajuste no 014. Confirma a altitude que irá prosseguir para Salvador. Volte atualizado 045, Romeu Golf, vou ir na proa da rotatória. Salvador, eu vou no 645, decolado na Elfa, passando 3.500 metros. 645, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, vou no 645, obrigado. Zulu Delta Lima, chama agora Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, era uma boa tarde, Papa Romeu, Zulu Delta Lima. Papai Romeu Zulu Delta Lima, boa tarde. Autorizado ingresso na final, reporte curto final no 7. Ajuste no 0, 1 no 4, vento 1 no 4, 0 grau, 0, 6, nós. Reportará Zulu. Você está agora a 49 milhas noroeste de Salvador, suba para o nível 905, serviço radar encerrado, informação de voo e alerta, Recife, na frequência 126.85 e alterna 125.45. Azul 2712, controle. 2712, prossiga, senhor. Azul 2712, informa, temos um tráfego na sua posição de 12 horas, 47 milhas com rumo oposto, em comunicação com Aracaju, está no nível 180, é um Mitsubishi. Está ciente do tráfego, Azul 2712. Em instante o Papa Romeu Fox vai chegar, confirma o destino. Seja agora instante. Pausa no 0 nós. Zulu Delta Lima, mantém aproximação ainda 9 estados, vento no 30 graus, 089. Zulu Delta Lima, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 089. Livre 17, Zulu. Pomba 29, decolada 28, sabe controle Salvador em 120, decimal 8. Vai chamar o controle Salvador em 120, decimal 8. Oi, boa tarde. Tá passando o escantar, senta mais pra cá. Controle Salvador, bomba 2 mais. Boa tarde, Papa Tango Whisky, Serra Tango, está em contato, radar passando o posição 4, mantém 180, voe na proa de Bluff para chegar a Bluff, chama no ideal descer. É, vai para frente, nós vamos manter para o Salvador, mais próximo, a intenção é cancelar, pouso não no 7, Whisky Serra Tango. 7, copiado, está autorizado, Whisky Serra Tango, direto para o VR e aguarde para descer. Autorizado para outro VR, chamarei para descido, descartar, tá? Próximo. Volta 29, está em contato radar na decolagem, suba para o nível 100 na saída coral. Subindo para 100 no perfil da coral, 129. Para o Salvador, eu vou no 645, possibilidade de voar responde, Galo, seguro? Vou no 645, chame Recife agora na frequência 1251 e até na 133 decimal 25. 251-3325, voa no 645, bota, boa noite. Abrando o Romeu Golf, tá, troca para Recife. Romeu Golf, deixa para 1.500 pés, proda rotatória, o ajuste no 014. 1.500 na proda rotatória, no 014, Romeu Golf. Batango Whisky, se atando, informa o tráfego, posição de 12 horas, 17 milhas, correndo o posto, cruzando nível 140 em ascensão para o nível 170, é o Batango 72 da Azul. Gente, Whisky, se atando. Tirando 0157. 129, voe direto Coral da presente. 129 da presente, direto Coral. Pergunta seus acordos? Pergunta, táxi de volagem, chega a torre 1, minuto 95, confirmando parte 4. Minuto 95, o Papa Romeo Foxtrot, eu acho que é tanto. Está autorizado, chama o que está. Então, 3197 na escuta. Salvador, muito bom. Azul 2781, tem informação mais, qual é a autorização para a vitória da conquista, nível 180. Azul 2781, Salvador Vitória da Conquista, 200, nível autorizado, via rota do plano de voo, regulado na pista 10, primeira curva à direita, saída arbor, elefa, após elefa segue DCD ao plor, conforme. 1208 controle, 5553 no transponder. Vitória da conquista no nível 200, decola da 10, curva direita após, curva gira árvore, eleva o plano após receber conquista. O controle de saída em 120.8 e transponder em 5.3. Correto, chamei para pushback acionamento. Reportará para o pushback acionamento, no nível 200. Paulo, boa tarde, como está que está? 1705, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette. E aí, Papá Romeu, Romeu, Romeu, na própria rotatória, visual. Romeu, Romeu, trouxe adicionado na 7, jogada na autorização. Direto para o final, aguardando, Romeu, Romeu. O 712 está agora 7 milhas para Conde, serviço ordem encerrado, suba para o nível 970 e chame Aracaju na frequência 120.3. Chame Aracaju 203. 7, faça a cadena. Segue VNG Alfa no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 14. Uniforme Mike Uniforme, acione código 0224 e aguarde o contato agora. Qual nível é solicitado? Foi bom. 090 está autorizado o Uniforme Mike Uniforme, dá presente e vou ir direto ao Mari para a chegada da Mari. Ativo, senhorita, 3197, escuta, prossiga. Capando cópia? Pronto, prossiga. Salvador Galeão, 340 nível autorizado via Upper November 857. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 120 decimal 8, controle Salvador, 5562 outra escola. Autorizado 340, outra novembro 87, o plano 510 por residência, da El Liberone, o transponder 5562 e controle 1208, 3197. Fechamento correto, e para o pushback acionamento. Chamamento 5797, obrigado. Descer para 1500 pés, o Itadama 9014. Tem livre decolagem 1-0, vento na 3-0 graus com 7-9. Tango. Autorização para Brasília, passo número 3. 3283, Salvador Brasília, 360 autorizado, via turismo 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Eletro, 120.8, controle, acione 5551, outra escolha. Radar 62 milhas. Sudoeste de Salvador. Essa é 3017, 1208 é o controle, 555 no meu transponder, está 3283. Correto, chame para puxar bem acionamento. Chame para puxar acionamento 3283, obrigado. 259, decola 39, controle 1208. 4-2-7-3-1, 4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- direita na proa de Leda. Direita Leda, 62.9. na pronta rotatória, o Whisky Tango? Autorizado rotatória, o Whisky Tango. Autorizado pronta rotatória, o Whisky Tango. Então a linha e decola pista no 7, vento no 30 graus com 7 nós. E aqui, rombo 29, mantém o 1,69. Fox Oscar Tango, decolagem 4-2, controle 1-208. 208, muito obrigado, até a volta, Oscar Tango. Até a volta. Isso, Serra Tango, chame a sua, Salvador, 118, decimal 95. 1-1-8-95, boa noite, Oscar. Rodolfo Salvador, muito boa noite, Papai Romeu, Fox Trot, Oscar Tango. Boa, Fox Oscar Tango, está em contato na DAR, saída Momo, suba para o nível 060. 0600, Fox Trot, Oscar Tango, no perfil da Momo. Puxa, nome é 259.